Se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Ele, deseja ter um encontro com Ele, faça essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que pequei contra Ti. Reconheço que tenho andado longe dos Teus caminhos. Decidi caminhar por minha conta própria. Me afastei de Ti, me afastei da Tua presença. Mas eu reconheço que pequei contra Ti, Senhor, e somente contra Ti pequei. Te peço que me perdoes. Declaro que reconheço que Jesus Cristo é Teu Filho. Que Ele morreu por mim em uma cruz, para que eu pudesse ser resgatado para a Tua presença. E eu decido voltar para Ti, Senhor. Eu decido voltar para casa. Eu decido voltar para a Tua presença, o lugar de nunca eu devia ter saído. Aceita-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, os meus pecados e restaura-me. Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para me perdoar de todas as minhas iniquidades e todos os meus pecados. Purifica-me com o sangue do Senhor Jesus. Lava-me com o sangue precioso. Me restaure a Tua presença. Eu agradeço, Senhor, por Teu imenso amor. Eu Te louvo. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por me aceitar. Obrigado porque o Senhor é fiel. E o Senhor começou uma boa obra em mim. E o Senhor vai terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Amém. E se você é a primeira vez que ouve essa mensagem e deseja entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração comigo. Pai, Tu amaste tanto o mundo que deste Teu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tua palavra diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, como um presente Teu. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Eu creio e confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o Teu Filho, o Salvador do mundo. Creio que Ele morreu na cruz por mim e que levou todos os meus pecados pagando o preço por eles. Creio em meu coração que Tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos e Ele está vivo hoje. Sou um pecador e sinto muito pelos meus pecados e peço-te que me perdoes. Pela fé recebo Jesus agora como meu Senhor e meu Salvador. Creio que sou salvo e que passarei a eternidade contigo. Obrigada, Pai. Sou tão grato a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu fiquei um tempo meditando porque primeiro ela tinha que falar comigo. Primeiro ela tinha que fazer o efeito em mim, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado através da vida de vocês. Desculpe os latidos de cachorro, me perdoem algumas intromissões, barulhos de carro, moto, mas é que eu estou gravando este áudio agora na madrugada de domingo para segunda. E meu bebê está doente. E é o tempo que eu tenho para poder compartilhar com vocês o que Deus colocou em meu coração. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por você que está me ouvindo. Obrigado por me dar um crédito. Obrigado por permitir que eu ministre o seu coração. Que a graça de Deus Pai te acompanhe. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre sua casa, sobre sua família, e que o Senhor venha fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Graça e paz. Obrigado pela atenção. Amém? Shalom. Graça e paz.